Portal do La Rocha. Eu andei pensando, não é isso que eu queria pra mim. Busco uma pessoa, moda antiga, que seja mais presente, que pense diferente, que sempre tente me surpreender. Porque eu não tenho boas lembranças de outras paixões que acabou. Meu Deus, quantas vezes eu durmo chorando, sofrendo que eu amo. Eu vou descrever direitinho esse alguém que eu quero. Que eu quero. Alguém que tomasse vinho no lugar da cerveja, aos finais de semana ir comigo pra igreja. Que seja meu parceiro, minha companhia, que troque as baladas por uma sorveteria. E que lhe deixasse em casa no horário 23, e que os beijos sejam sempre como da primeira vez. Que o filme de ação seja romance ou amor, e que o sexo nunca seja mais importante que o amor. Pensando, não é isso que eu queria pra mim. Busco uma pessoa, moda antiga, que seja mais presente e pense diferente, que sempre tente me surpreender. Porque eu não tenho boas lembranças de outras paixões que acabou. Meu Deus, quantas vezes tu me chora, não sofre no que eu vou. Eu vou descrever direitinho esse alguém que eu quero. Que eu quero. Que tomasse vinho no lugar da cerveja, aos finais de semana ir comigo pra igreja. Que seja meu parceiro, minha fiel companhia, que troque as baladas por uma sorveteria. E que lhe deixasse em casa no horário às 23, e que os beijos sejam sempre como da primeira vez. Que o filme de ação seja romance ou amor, e que o sexo nunca seja mais importante que o amor. Alguém que tomasse vinho.